música na Idade Média. Programa de Laura Mendes. Segunda parte. instrumentos de sopro da música na época medieval, consideraremos a charamela, do latim calamelius, diminutivo de calamus, cana, flauta de cana, era um instrumento de madeira de tubo cónico e lingueta dupla com um pavilhão pronunciado. Um galbé era um flautim ou flauta de bisel com três orifícios e com diversas formas. Uma gaita de foles, cornemuse em francês, bagpipe em inglês, era um aerofone de lingueta com um reservatório de ar cuja função é aliviar o esforço da expiração do músico. Possui um tubo por onde o ar é insuflado e uma válvula que serra o ar no saco de pele, bem como um tubo melódico que é alimentado pelo ar do saco que o músico comprime com o braço. Haviam flautas de tipos variados. Entre os instrumentos de teclas na época medieval, consideraremos o órgão, do grego organon, ferramenta, instrumento, instrumento de teclas e de vento. O órgão portátil, ou órgão de mão, era um órgão pequeno aparecido no século XII para uso secular. Integrava pequenos conjuntos instrumentais com flautas, harpas, saltérios e violas. Era tocado unicamente com os dedos de uma mão, enquanto a outra acionava um fole na parte posterior do mesmo. Desapareceu no século XVI. Entre os instrumentos de percussão, consideraremos o tamboril, que era um tambor pequeno associado à música ao ar livre, em francês, tambourin, o carrilhão, do latim, quarrignon ou quadrignon, grupo de quatro coisas, indicando o termo os quatro sinos que primitivamente constituíam este instrumento de música. O símbolo, do grego, kimbalon, pratos metálicos. O triângulo, que era um idiofone de metal, que é percutido por uma vara igualmente metálica. Entre os instrumentos de cordas, consideraremos o sistre ou cítara e cítula, do grego kithara e do latim cítara. Este termo entrou no vocabulário de muitos países europeus e supõe a origem de muitos cordofones com diferentes configurações. A cítara é semelhante à lira com caixa de ressonância trapezoidal ou semicircular. A cítula tem a parte posterior plana e um braço ponteado recurvado na extremidade. A mesa do instrumento não é redonda ou elíptica. O termo guitarra deriva do árabe guitara, a viola, que na Idade Média e Renascimento era uma palavra usada para designar diversos cordofones ponteados ou de ar. Em castelhano chama-se vihuela. Há violas de arco e de mão ou ponteadas e não é raro nos textos medievais encontrar o termo viola. Como equivalente de cítula, a viola de arco chamava-se fídula. Em inglês, o termo para violino é fiddle. O alaúde, do árabe oud, madeira, era um instrumento de cordas com a parte posterior côncava e braço ponteado. Haviam vários tipos de harpas. A rabeca, do latim rebeca, e rebecum, em árabe, chamava-se rabab ou rebab. Era uma variante comprida e pequena do alaúde que no século X e XI começou a ser tocado com um arco. A sanfona, ou viola de roda, viola de cego, gaita de roda, era um cordofone formado por um ressoador e um pequeno teclado cujo som é produzido pela fricção causada por uma roda untada de colofónia, que era uma espécie de resina, acionada por uma manivela situada na parte direita do ressoador. O saltério era um instrumento de cordas puxadas ou batidas, herdeiro da cítara, e que consiste numa caixa de ressonância plana com um ou vários ouvidos de roseta sobre os quais se estendem as cordas. Thank you. Cortes eram músicos itinerantes e atores, conhecidos desde o século IX, supostos descendentes dos mimos latinos. Cantavam peças compostas por outros. Apresentavam números diversos, por exemplo, com animais amestrados, eram solicitados para animar festas populares, como casamentos, comportavam-se de um modo escandaloso, causando o desespero do clero. Alguns, com mais talento e sorte, abandonaram a vida errante e ocuparam postos nas casas nobres. Sabiam tocar instrumentos de música e muitas vezes ajudavam os trovadores com acompanhamento musical. As vidas, narrativas biográficas ficcionadas de trovadores, eram recitadas por jograis como introdução às suas canções. Os goliardos eram jovens estudantes com estatuto clerical menor. Vadeavam em grande número por toda a Europa Ocidental, entre os séculos X e XIII. Louvavam a natureza, a primavera, o vinho, as mulheres, criticavam a ordem eclesiástica, parodiavam os vícios e as virtudes da sua época. A vida devassa, o desregramento, a vergonhosa conduta dos goliardos proporcionou-lhes considerável fama. Bebiam, jogavam, frequentavam prostitutas e os seus escritos eram muitas vezes obscenos e satirizavam a Igreja. Entre as grandes antologias goliardescas, consta a Carmina Burana, compilada por meados do século XIII, com um repertório datado entre os séculos XI e XIII, a sua maioria secular. Os trovadores eram músicos e poetas e poetisas da Provença, cuja língua era Languedoc Occitano, floresceram entre os séculos XI e XIII. Pertenciam inicialmente à classe aristocrática e a influência da sua lírica espalhou-se pela Europa e por outras categorias sociais, clérigos e burgueses. A arte dos trovadores surgiu em parte da poesia cultivada na corte de Guilherme IX, duque da Aquitânia, que viveu entre 1071 e 1127, conhecido como o primeiro trovador. Na sua corte em Poitiers, centro notável de cultura secular ou leiga, recitava e cantava o seu amor por Maubeguion, a bela mulher do Visconde de Châtellerault, com isso obtendo privação dos bens espirituais concedidos pela Igreja do Papa. Embora não houvesse limitações específicas, o tema predominante da poesia trovadoresca era o amor cortês. As melodias eram geralmente criadas pelos próprios poetas. Troveiros era o termo geral para os poetas músicos trovadores do norte da França, cuja língua era Languedoc, hoje chamado francês antigo. Minnesänger, ou Minnesinger no singular, eram os equivalentes alemães dos trovadores e troveiros. Para além das canções dos trovadores, canzo, existiam as canções políticas e morais, sirventes. Muitas vezes pediam emprestadas as melodias das canções de amor, as canções de invectiva, enueg, dirigidas de um modo rude e violento contra alguém. As disputas dialogadas, tenso, as canções para dançar com refrão, balada e dança, ou as narrativas de sedução amorosa, pastorella. Thank you. tradição da teoria musical grega foi transmitida para a Idade Média através de Boécio, de Cassiodoro e de Isidoro de Sevilha. Boécio escreveu De Institutione Musica e nessa obra dividiu a arte musical em música mundana, a harmonia do macrocosmos, as relações numéricas fixas observáveis no movimento dos planetas, na sucessão das estações e nos elementos, música mundana, a harmonia do microcosmos, do homem, aquela que determina a união do corpo e da alma, e a música instrumentis constituta, a música prática, a imitação da música mundana e música humana, incluindo música vocal e instrumental, os meios naturais e artificiais mediante os quais o homem faz intencionalmente música, a música audível produzida pelos instrumentos. Segundo este autor, a música é a disciplina que se ocupa de examinar minuciosamente a diversidade dos sons agudos e graves por meio da razão e dos sentidos. O verdadeiro músico conhece o sentido profundo daquilo que faz, por isso deve ser considerado um filósofo e um crítico. Será alguém que apresenta a faculdade de formular juízos segundo a especulação ou razão apropriadas à música, acerca dos modos e ritmos, do género das canções, das consonâncias de todas as coisas, respeitantes ao assunto. A música está relacionada com a moral e com o conhecimento. Para controlar a natureza humana, era necessário compreender e controlar os elementos da música. No seu tratado de música, Cassiodoro dividia a música em Scientia harmonica, a que se ocupa da estrutura da melodia, do grave e do agudo nos sons. Scientia rítmica, a que se ocupa da correspondência entre melodia e texto, da combinação correta das palavras. Scientia métrica, a que se ocupa da análise métrica, ou seja, dos diferentes tipos de versos. A música, segundo ele, é o conhecimento da modulação apropriada. Se a nossa vida for virtuosa, estaremos sobre a disciplina da música, mas se formos injustos, ficamos privados de música. Os céus e a terra, todas as coisas dirigidas por um poder superior, partilham esta disciplina da música. Isidoro de Sevilha, no seu Etymologiarum, mantém a categorização estabelecida por Cassiodoro. Cada som tem uma natureza dividida em três aspectos: o harmónico, que consiste no canto, na modulação da voz; o orgânico, que é produzido pelo sopro, pelos instrumentos ativados de modo a produzirem, por corrente de ar, um som vocal; o rítmico, no qual a música é produzida pelo impulso dos dedos, pelos instrumentos de cordas suadas com os dedos; o canto gregoriano, música em estilo diatónico e ritmo livre, ligado à colaboração solene da liturgia da Igreja Romana, recebeu esta designação em homenagem a São Gregório e às reformas que lhe são atribuídas na música litúrgica. São Gregório institucionalizou a Schola Cantorum, na qual ensinou e cultivou o canto litúrgico, tendo supostamente redigido uma coleção de composições necessárias para o culto religioso, à qual deu o nome de Antifonário de São Gregório. A origem do canto gregoriano provém das leituras enfáticas de textos nas sinagogas judias, leituras essas que davam especial atenção à pontuação e à entonação, bem como na tradição vocal greco-romana. O Antifonário de São Gregório foi revisto e ampliado pelo Papa Martinho I. No século VIII, afirmou-se um acordo de unidade de canto litúrgico que abrangesse toda a cristandade. Os cantos da Igreja Romana são um dos grandes tesouros da civilização ocidental. Thank you. Oh, Historicamente, o canto gregoriano é dividido em quatro períodos. O período de formação, entre 312 e 604, que termina com o pontificado de Gregório o Grande. Gregório terá compilado e organizado melodias litúrgicas existentes para celebrar o divino. Depois, o período de aperfeiçoamento, de 604 ao século XII, que se subdivide em duas fases. A primeira, a Idade de Ouro, do canto gregoriano, na qual se verifica a expansão rápida da obra de São Gregório na Itália, em Inglaterra, com o seu discípulo Santo Agostinho, na Gália, com Pepino, a quem o Papa Paulo I envia os seus cantores, e com a ampla difusão durante o reinado de Carlos Magno. Fundam-se as escolas de Saint-Gall e Metz. No final desta primeira fase, a notação neumática ou quironómica dá lugar à notação diastemática. Na segunda fase, dita de conservação ou de transição, o repertório gregoriano é transmitido e aumentado. Porém, as novas composições perdem a simplicidade e a espontaneidade das antigas. A forma musical torna-se mais elaborada. Depois, o período de decadência, que vai dos finais do século XIII a meados do século XIX. Por fim, o período de restauração, que vai de meados do século XIX até aos dias de hoje. No ponto de vista melódico, baseado nos acentos gramaticais dos textos litúrgicos, as composições gregorianas dividem-se em estilo silábico, a cada sílaba do texto corresponde uma nota, ou, por vezes, uma sílaba conta com um neuma, que é uma fórmula melódica ornamental de duas ou três notas. O recitador declama todas as sílabas com a mesma nota, fazendo cair a voz com uma inflexão final. Usa-se na leitura de epístolas e dos evangelhos, no canto de salmos, em orações e versículos. O estilo neumático, o estilo florido ou melismático, no qual uma só sílaba é cantada com muitos grupos de notas. Melismas são notas de passagem de uma melodia, são desenhos flexíveis de som que adornam a melodia. Os principais tipos de composições gregorianas são composições estróficas, repetição literal e imediata de secções melódicas de certa duração, composições salmódicas, baseadas nos textos dos salmos, com versos não métricos. As composições cromáticas, divididas em cláusulas ou textos curtos sem estrofes, nem versos, propriamente ditos, mas sim secções de composição livre. Se nos cantos estróficos e salmónicos os diferentes textos têm a mesma melodia, nos cantos cromáticos os elementos do texto podem ter o seu próprio desenho melódico. As inflexões musicais do canto cromático dependem da acentuação tónica das palavras individuais. Os elementos parciais das frases podem ter o seu próprio desenho melódico. Por fim, as composições monológicas e dialógicas. As primeiras são cantadas pelo celebrante, um bispo ou sacerdote, ou pelos demais religiosos, um diácono, por exemplo. As segundas são entoadas pelo celebrante e a congregação de fiéis religiosos. Entre os géneros de composições gregorianas temos a antífona, do grego anti, contra, e phoné, voz, som, significa contracanto ou canto alternado, pois na sua origem era cantado por dois coros que respondiam entre si alternativamente. No canto gregoriano, recebeu o nome de antífona tudo o que era cantado na igreja por dois coros, ou um coro dividido em duas partes. A antífona era a interpretação alternada do canto e foi introduzida no Ocidente por Santo Ambrósio, bispo de Milão, em 386. O responsório, ou responso, era um género aparentado com a antífona. Um versículo curto é cantado pelo solista e repetido pelo coro antes de uma oração ou de uma breve passagem das Escrituras e depois repetido pelo coro no final da leitura. O tracto era um canto longo e sem repetições. Nas melodias vocalizadas usam-se melismas. Os textos são alternados entre o solista e o coro. O tropo era um acréscimo musical ou verbal, ou uma combinação de ambos. Estas composições litúrgicas são formadas pela intercalação de palavras ou notas novas no decurso de uma melodia e de um texto pré-existente. Os tropos estiveram muito em voga durante os séculos IX e XI e com eles se constituíram livros, tropários. A sequência ou sequela era um género especial de tropo associado com o Aleluia da Missa. Inicialmente, sequência significava os júbilos, vocalizações acrescidas, ou neuma, da última sílaba da palavra Aleluia. Na sua forma medieval final, a sequência consistia num texto extenso, em verso ou prosa poética, adaptado a uma nova melodia ou uma modificação dos júbilos original. uma canção processional, solene, geralmente precedendo um ato litúrgico. O conductus só foi introduzido no século XI através da dramatização litúrgica. Consiste numa peça polifónica escrita à maneira do organum ou diafonia, isto é, nota contra nota. O gradual tem melodias mais adornadas que os tractos. É um canto florido baseado num versículo e corresponde a uma variante com modificações do responsório. O Aleluia cantava-se durante a Páscoa, em Roma, antes da época de São Gregório. O Aleluia tem uma origem hebraica e foi adotado pelos cristãos como uma exclamação de júbilo, juntando-se na liturgia católica às melodias de certos responsos, que passaram então a chamar-se responsos aleluiáticos. O solista canta habitualmente a palavra Aleluia. O coro repete-a e prossegue com os júbilos, um longo melisma sob a sílaba Ia de Aleluia. O solista canta depois um versículo, acompanhado pelo coro na última fase. Depois, todo o Aleluia, os júbilos, é entoado pelo coro. O ofertório apresenta semelhanças com os graduais e as mesmas técnicas de repetição de motivos e de rima musical dos Aleluias. Uma característica dos ofertórios é a repetição de palavras e frases do texto. As formas mais precoces de dramatização litúrgica evidenciam-se nos tropos para a Natividade e Ressurreição Pascal. Os elementos necessários para a existência de dramatização estavam igualmente latentes em certos ritmos eclesiásticos, como o ofertório da missa ou no canto antífono. Estas dramatizações prolongavam a cerimónia religiosa e estavam na maior parte das vezes associadas com a Páscoa e a Natividade. Eram cantadas em latim por monges. Realizavam-se na igreja em períodos específicos do ano e integravam as atividades da comunidade cristã. Os temas eram retirados de acontecimentos relatados nas Escrituras Sagradas, acompanhados por antífonas, sequências, responsórios, hinos, por vezes música de origem profana e composições originais. As proibições eclesiásticas sugerem a presença de formas de espetáculo popular com jugurais, mimos, malabaristas, acrobatas, ilusionistas e dançarinos. segunda parte deste programa teve locução de Diogo Canto, Simão Loureiro e João Soares Santos. A realização foi de Laura Mendes.